Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, depois de incansáveis estudos sobre entrevistas de emprego, descobrimos o que realmente pensam nossos super sinceros candidatos a emprego. Para cada pergunta do entrevistador, eles têm preparado uma resposta original, matadora, que com certeza os levará a serem contratados pelas empresas. Vamos perguntar ao implacável repórter Vendrúsculo Barbieri o que ele pesquisou e concluiu sobre esse assunto. Vendrúsculo, é com você! Olha, professor, parece piada, mas não é não. O que estou percebendo é um surto de honestidade nos candidatos, todo mundo falando a mais pura verdade. Parece que descobriram que quando falam a verdade, suas chances de serem contratados são maiores. Veja só o que respondeu um candidato à pergunta: o que você quer que a empresa oportunize para você em termos de carreira assim que for contratado? Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Que lindo, não? Outra pergunta, professor. Qual o seu principal lazer? E o candidato super sincero disse: cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Mas que originalidade! Outra pergunta. Se fosse presidente do Brasil, o que seria sua primeira atitude para melhorar a nossa economia? A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Como é que não pensamos nisso ainda? Aproveitando o tema atualidades, não pode faltar numa entrevista a pergunta: o que você pensa sobre a Copa de 2014 no Brasil? E se hoje a mulherada já gosta, imagina na Copa. Imagina na Copa. Que perspectiva, hein? Por fim, a autoanálise. O momento de abrir seu coração e dizer verdadeiramente quem és. O selecionador pergunta à senhorita: como você se definiria? Contando com a participação especial do repórter Vendrúsculo Barbieri e do trio Zé Rodrigues, Sá e Guarabira, do incansável Leonardo, do nosso sócio Raul Seixas e das inesquecíveis Frenéticas, agradecemos sua audiência, desejando sinceramente um final de semana de muito sol. Sempre avante! Maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.